apresentando os dramas da cidade pela Super Correio da Paraíba. Vocês estão com boca quente aí, cantando. A delegada Aurélia Japi, numa prova de sua alta competência, acaba de identificar a mandante e o criminoso do crime de um popular encontrado morto ontem por volta das 12 horas e 30 minutos. Estrangulado e com 5 respirações, a faca feiteira, nas proximidades da Praia do Seixas, defronte a entrada da palhoca do Seixas. A vítima se chamava Severino Ramos da Silva, mais conhecido como Ramos. Tinha 20 anos, era solteiro, pintou, residia na cidade Padre Zé, rua projetada. Além de identificar o corpo, em menos de 12 horas, a delegada Aurélia Japires conseguiu localizar e prender a mandante e todos os implicados naquele bárbaro crime. A mandante se chama Maria da Penha, Ramos, ex-amante da vítima, residente.